verdadeira. Viver a emoção em seu coração. Ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, brilho dos seus olhos. Teu anjo quero vir. Doce das tuas mãos, calor dos teus braços. Teu perfume de jasmim. Chegou no meu espaço, mandando um pedaço. Por favor, quem não é brincadeira. Vai gritar.